Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe levam ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tanto na vida como na arte, muitas vezes é preciso escolher entre sentir ou entender. Juan José Sáez, um escritor espanhol, um artista espanhol, que ele fez uma frase de um livro que ele e arte diálogos com minha mãe. Ele fala da história da arte falando com sua mãe, uma história em quadrinhos, muito massa, muito explicativo de que é a arte. Eu achei bem, bem massa, bem legal. E é massa também isso que tu diz, porque essa coisa, né, de pensar a arte como uma coisa, não é diferente de você dialogar com sua mãe, né, fazer tudo como se você estivesse falando com sua mãe, tudo é em casa, tudo é em família na vida, né, assim como se fosse em casa, em família e com pedagogia e paciência, né, tipo, porque a mãe assim aparece meio, não entendo Picasso, por quê? E aí vai trocando ideia, explicando também. E não sou às vezes do arte difícil, ele tem um traço muito simples no quadrinho, muito simples, mas muito massa, assim, muito legal. E muito, muito profundo também o livro, assim, eu gostou demais. Mas, e às vezes a gente se vê nesse momento mesmo, né, em que a gente tá tentando, sendo tão cabeçudo, tentando entender as coisas, e às vezes relaxa, né, relaxa, sente, confia na tua intuição, né. Sentir mais e às vezes pensar menos, né. Sim, eu tava até ouvindo uma história, vendo uma entrevista, Já eu me recordo quem é que estava sendo entrevistado. Foi Robert Freire, uhum. Que é o... Utopia e Paixão. Né? Isso. E aí ele falando que ele acredita que existe um inconsciente ligado não só às coisas do passado, mas ligado às coisas do futuro. Então, inconscientemente, você já sabe alguma coisa do futuro. E como é que esse inconsciente vem? Através das sensações, através dos certos pressentimentos... Como se fosse, você já sabe o que vai acontecer e você sente isso. Uhum. Interessante. Mas isso que eu aqui é o Poeira Criativa número 14 já, né? O 14. Oitavo do ano. É, esse ano já ultrapassou, né? Já demos a... Não, desde o passado, né? Sim, ano oitavo... passado foram 6, a gente já tá tomando uma distância, assim. Será que a gente chega esse ano no 30? Eu acho que vai rolar sim, Teteu. Expectativa... Nossa. Esforço, trabalho, militância. Massa. Sempre curtindo aqui, tá aqui nesse espaço. E hoje, né, poxa, a gente gosta de receber visita, mas tava com saudade, Gugi, tá só nós dois aqui. Tem que ligar a luz, né, na próxima, que fiquemos sozinhos, né? Pois bom, é. E aí, o que é que a gente tem pra hoje? Hoje a gente vai ter 60 por 1, né? Entrevista gravada também. Não vai ser ao vivo, como vinham sendo as últimas entrevistas. A gente fala com quem vai falar? Com quem falou? Fala, a gente conversou com Jorge, mestre de capoeira Angola, aqui do CIS também, né, que tem a roda de capoeira do CIS e do mundo também, de vários outros lugares. Conversou um pouquinho sobre capoeiragem, sobre o que significa ser mestre, em relação com espiritualidade, com arte. Acho que ficou bem legal. Foi massa a fala? Foi bonita. Também vai ter volta, né? Volta é momento de nós outros. Eita... Vai sim. Que massa. Uma coisinha pequena, né? Mas a gente tá de volta. E também é uma ediçãozinha especial sobre como foi o Cine Malanarquista, né? Que a gente entrevistou os meninos, né? E fez toda essa divulgação. E aí foi legal que deu pra ir e ver como é que foi mesmo. Então, vamos nessa, galera. Troca de ideias no Poeira Criativa. Então, meu nome é Jorge Augusto Estevão Ferreira, sou mestre de capoeira Angola. Iniciei o treinamento aos 11 anos de idade. Comecei a ensinar capoeira, eu tinha 13 anos. E desde sempre, né, desde os 13, continuo aprendendo e ensinando capoeira. Quando eu completei 23 anos, meu professor, Hildelar Silva, disse que tá contigo essa capoeira e leva essa capoeira para a maior quantidade de pessoas que você conseguir. E aí ele parou de ensinar capoeira, deixando essa missão comigo para que eu desse continuidade ao que nós começamos. Quando eu completei 25 anos, o mestre Raimundo Lázaro da Cruz me reconheceu mestre de capoeira e escreveu uma carta, né, dizendo, linha por linha, porque me reconhece mestre de capoeira, e junto com a carta me passou o segredo do mestre, né, que, como eu tinha conversado há momentos anteriores, é um segredo que vai te guiar com mais serenidade no mundo material e místico. Primeiro, o que é capoeira de Angola? Capoeira Angola é uma forma de jogar capoeira. a forma que mais se aproxima do que é tradicional. É o que mais se aproxima das danças rituais que deram origem à capoeira Angola, que é afro-brasileira. Quais caminhos levaram, assim, na sua vida mesmo, levaram à capoeiragem? Então, desde criança, eu sempre fui muito voltado à movimentação de corpo. Sempre gostei muito de correr, de estar de cabeça para baixo, né, de estar brincando com o corpo, fazendo movimentos, né, que atualmente não se vê as crianças fazendo tanto, mas quando eu vi na placa capoeira, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Já tinha ouvido falar sobre capoeira, sobre de onde vinha a capoeira, mas fazer mesmo, né, o treino, a movimentação, ainda não. Foi no Memorial Arco Verde, né, tinha 11 anos de idade na época, em 1997, fazendo uma caminhada no Memorial Arco Verde, vi nessa placa Escolinhas do Parque, vim a participar. E aí, o caminho também que me levou a entrar no caminho da capoeira é o caminho da descoberta de mim mesmo. Esse foi o principal motivo. Mas então, aproveitando, era uma pergunta que eu tinha pensado mais para frente, mas se eu trouxesse isso, é em que medida a capoeira pode ser pensada como um caminho para dentro de si? Então, o autoconhecimento, né? Você vai se deparar com movimentações que a princípio é impossível de se fazer, né? Ações, né, no berimbau e nos instrumentos que você a princípio, acho que nunca vou conseguir fazer isso. Mas aí quando você consegue, você acredita que você pode ir mais longe, sabe? Tanto na capoeira quanto na vida, em qualquer caminho que você queira fazer. A partir da capoeira você vai conhecendo as histórias, né, pelas quais muitas pessoas passaram, né, histórias felizes, histórias tristes, mas histórias de superação que aprendemos tanto com os erros e com os acertos também. Você observa a linha do tempo, né, que a capoeira apresenta para você e como a capoeira se manifesta na tua vida, né, que para mim é reunir uma boa quantidade de pessoas para espalhar essa capoeiragem, a capoeiragem da paz, a capoeiragem da união. Volta do mundo, camarada. Sei que o mundo deu. Estamos no ar, vamos falar. E aí, Gus? E aí, o que achou dessa primeira parte dessa entrevista? É, eu acho legal, né? Pra mim, a capoeira é meio um mundo desconhecido, né? Que eu comecei a conhecer aqui no Recife, né? E acho bem interessante a mistura de dança, música, espiritualidade, né? Que eles fazem, assim, acho. Eles e elas, né? É, também é um mundo, às vezes, muito dominado pela cultura machista, masculina, né? E uma coisa que a gente tem que nomear, no mínimo, assim, lá, é que, tipo, a roda do Mestre Jorge aqui é no... Não existe mistura, uma grande mistura de homens e mulheres, né? De crianças também, né? Então, para quem nunca chegou ou viu a roda, acho que é massa isso também. Sim, vale a pena. É, e aí, avisando também, né, que o mestre ele não pôde estar aqui, o mestre Jorge, porque ele viria, né, com muito bom grado, assim. Mas a questão é que o Poeira Criativa funciona no mesmo horário, né, que a roda. Né, que o treino de capoeira, que funciona lá embaixo. Então ele não teria condições, né, de estar aqui conosco. Mas foi bem gostoso, assim, poder conversar, né, ver essa coisa da... a carta, né, que ele fala da carta que ele recebe, assim, do segredo. E aí, como é bonito também você ter essas tradições que ainda permanecem fortes, né? Tipo, você ser o mestre de capoeira envolve isso, né? Envolve você ter toda uma trajetória dentro desse mundo, ter uma vivência, ter esse conhecimento, ter esse segredo que é passado, né? Eu acho que tem uma beleza muito, muito grande. E os anos de experiência, né? Se desde os 13 anos ele está desenvolvendo sua capoeira, sua malandragem, né? Que a capoeira angola tem isso da malandragem, são vários anos, né, de estar nessa prática, né? Sim. É, eu até participei por pouco tempo aqui da roda, né? Não aguentou, né? Eu gostava muito, assim, eu fiquei muito feliz nas primeiras vezes que eu fui, porque era um exercício muito prazeroso, assim. Eu ficava muito, muito cansado, derrubado, destruído, assim. Nunca... Faz tempo que eu não fiquei tão cansado. Acho que eu só fiquei tão cansado quanto na nossa viagem, quando a gente tava indo pra Itamaracá de bicicleta, né? Mas diferente, era um cansaço muito grande, mas uma sensação de felicidade e ao mesmo tempo muito forte, assim. E o ambiente mesmo, né, da capoeira, assim, como é um ambiente muito acolhedor, pelo menos a roda aqui. Aqui. É, eu me senti muito acolhido. É, e tem essa coisa assim que o mestre diz, né, do movimento, né, de achar que nunca você vai conseguir fazer esse movimento, que não vê, né, quando a gente desce aqui da rádio, sai pela porta de trás do CIS, vê a galera fazendo alguns movimentos que, meu irmão, eu não vou, tipo, eu nunca conseguiria, né, mas essa prática, acho que faz essa também, tipo, você tentando, experimentando, procurando, baixa esse momento de você conseguir fazer esse movimento, de botar a cabeça no chão, virar, fazer um, não sei, tipo, uma aranha, na qual você consegue depois ficar em pé, ficar se arrastando, quase bem lá, como se você fosse parte do piso, né? Acho, para mim, uma coisa surpreendente, mas é isso, é a prática, né? A constância de estar aí no treino, na roda, ir aprendendo, né? Sim, sim. E aí a gente vai para a parte 2 da entrevista? Vai para a parte 2. Me espera um pouquinho, agora deixa eu ver aqui, parte 1. Parte 2, embaixo. Parte 2 aqui. Então, bora continuar com o Mestre Jorge da Capoeira Angola aqui do CIS. Minha pergunta é como se dá essa relação da capoeira com a questão da identidade africana? Dentro do contexto da capoeira, essa questão cultural mesmo, assim, como é que tu enxerga? Então, a capoeira, por ser afro-brasileira, traz todos os elementos, né, necessários para que uma pessoa negra possa se conhecer melhor. Porque nas escolas não se tem tanto material, né, para que você estude sobre isso, para que você saiba sobre isso. E a partir da história da capoeira, a partir da história das músicas, né, da capoeira, né, das vivências que você vai vivendo, dos sons, né, das presenças, né, invisíveis que você sente, você vai vivenciando essa história, a história dessa identidade, sabe, de matriz africana, de cultura africana. Você sente seu sangue ferver e muitas memórias ancestrais vêm até você, e aí você fica sabendo de forma intuitiva, principalmente, eu diria isso, porque o que está no livro são somente palavras. Mas o que mais importa é o que você sente a partir daquilo que você vive, e se fortalece a partir disso, né? Como negro, como ser humano, como pessoa, entende? O que tu sente, em termos de sentimento mesmo, assim, quando tá jogando, quando tá lidando com a capoeira? Sinto evolução, sabe? Sinto evolução na dimensão física, mental e espiritual. E aí eu sinto uma paz, sabe, que eu não sei nem como explicar, né? A partir de fazer a movimentação, a partir de ver pessoas jogando, né? De tocar e cantar junto, eu entro em um estado de paz maravilhoso. É, a capoeira, ela traz muito essa questão das histórias, né? Muitas narrativas, é uma forma de se contar uma tradição também, né? Exatamente. E aí, tu poderia trazer um pouco, assim, alguma dessas histórias pra gente? Que a capoeira traz? Então, tem muita história de, como posso dizer, dos encantamentos, sabe? Dos encantamentos onde você corre para algum lugar e tem um pessoal que tá correndo atrás de você e você dobra uma rua e ninguém mais lhe vê, sabe? De você estar numa situação de perigo e você passar próximo do perigo e o perigo não se aproxima de você, sabe? É um estado que chamo também de corpo fechado, né? Do corpo encantado, né? Do corpo encantado que está livre de todo e qualquer perigo, né? Que possa vir até você. Porque a base da capoeira é desviar, né? Do perigo, é desviar daquilo que te faz mal. E mesmo que você nem perceba, que você nem esteja consciente disso, você naturalmente vai esquivar. Sabe? A principal história que trago assim na capoeira é da comunhão consigo mesmo, entende? E do desviar de tudo aquilo que possa te fazer mal em todas as dimensões existentes. Então, eu sou Vânia Maria. Uma música que é muito importante para a minha vida é Maria Maria, do Milton Nascimento. Porque eu não gostava desse nome Maria. Eu achava que Maria era ser muito comum. E aí, quando foi lançada essa música do Milton Nascimento, Maria Maria, que eu entendi a letra, eu comecei a gostar e amo essa música, né? Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. A estranha mania de ter fé na vida. Morte, é porque eu sou... Eu venho acreditando que... Acho que um dos grandes empenhos da gente é lidar com os processos de morte, não sei. E eu acho que a poeira criativa acho que tem a ver com isso, assim, sabe? De você olhar, você conseguir perceber no pouco o muito e no muito o pouco, sabe? De você também... modelar o seu olhar em relação à realidade e perceber que esse olhar é uma questão muito mais interna do que externa, sabe? Do que está sendo apresentado. Acho que como eu vejo é como a coisa se apresenta para mim. Então, poeira criativa, acho que me vem um pouco isso, assim. Vem uma poeira subindo e a imagem que se forma é a imagem que eu quero ver, sabe? Aí, não sei se ficou muita viagem a coisa da morte... Mas, assim, eu acho que tem a ver com isso, assim, de, enfim, morte, renascimento e criatividade nisso tudo. Morte, renascimento, criatividade, que poeira criativa na FM 88.1, Rádio Aconchego. radioconchego.wordpress.com, se alguém não quer ouvir ou em outro momento, outro dia. Lembrando que todos os nossos programas sempre ficam gravados, né? Então, querendo ouvir, achou um que perdeu algum, perdeu todos e vai perder ainda muitos mais. Procura e ache. Botando Rádio Aconchego, tudo junto, Rádio Aconchego, coladinho, assim, em qualquer ferramenta de pesquisa da internet, você acha nosso blog também. Eita, qualquer ferramenta de pesquisa na internet, né? Muita coisa. Mas voltando para Mestre Jorge, a entrevista que a gente fez hoje, nas carreiras mesmo, assim. Isso. A produção está trabalhando ainda. Nada, comenta um pouquinho, Tete, o que tu achasse. Tu que fez, fiz. É massa, né? Essa história da relação com... Essa coisa do corpo mesmo, né? De você... explorar o que ele sente, né? Quando ele fala da questão da serenidade, né? Ele sente muita serenidade, muita paz. E aí você vê, a capoeira é uma arte, né? Uma arte não, digo no caso, uma luta, uma arte marcial. Mas, e é interessante, dá pra fazer um paralelo, assim, com várias outras artes. Principalmente artes ligadas ao mundo oriental. Karatê, outras artes da China, do Japão... né, que tem também muito, eu acho, essa coisa de... É uma luta, a luta é uma coisa pra fora, exclusiva, mas é também um exercício de paz, assim, de construir paz, de construir serenidade, disciplina, né? E tu tava comentando também a questão da esquiva, né, que tu achasse... A questão que Jorge fala, né, da capoeira serve para desviar o perigo, afastar o que não faz mal, mas desviar o perigo, né, essa coisa de estar ligado também ao momento de você precisa fugir, precisa desaparecer. Você, é o que a gente estava falando agora, né? Você às vezes tem que enfrentar uma situação, às vezes não, você é mais inteligente fugir, sair, sumir, né? E isso, estar bem também por dentro, né? Para enfrentar os perigos que vêm de fora, né? Que acho que nesse momento político atual, né? É bem importante também a questão da capoeira, assim. É saber ler, né? O que está ao seu redor... E ter essa ginga, né? Que a capoeira tem essa coisa da ginga, a malandragem, de desviar, de você fingir que vai dar por um lado e na verdade você vai pelo outro, né? É uma arte muito... Você tava comentando a questão de uma arte que foi criada por um povo que tava escravizado, né? Então, é uma arte que está ligada à resistência desde o começo. É, e não deixa de estar ligado, que a gente já tem falado nesses, nosso programa de Poeira Criativa, né? A questão da sobrevivência, né? O arte ligado à sobrevivência, né? Isso. E a esse, também a esse resgate religioso, espiritual, né? Que também tem. É, ele fala do corpo fechado, né? Essa coisa assim, dessa essa narrativa assim da capoeira, de as coisas. Esse aspecto espiritual que ele vai comentar um pouquinho mais até na, na próxima parte do, da, da conversa. Que é bem. Foi uma descoberta pra mim, mas isso aí a gente deixa pra já já. Que massa, que massa. Mas agora então a gente continua, né? Nesse Poeira Criativa número 14. Agenda cultural. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Agenda cultural, mais um Poeira Criativa, mais uma agenda cultural. E a nossa agenda começa na quinta-feira, né? Nem terça, nem quarta, nem segunda. Quinta-feira, 5 de maio, cedinho, é bem cedinho. É a feira, a feirinha de orgânico aqui no CIS, é cedo, né? Bem cedo. Mas é, é bom que não é tão cedo quanto outras feiras. Você tem que acordar de 5 horas da manhã, né? O... Acho que se você chegar 11 horas ainda tem alguma coisa, mas... A 8h30, 9 horas, não é a feirinha começando, né? É o bazar. Mas esse horário é um horário bom pra chegar na feira também, né? Também, também dá pra vir. A gente tá difundindo o bazar feito pela... Pela uma associação de mulheres que tá sendo criada aqui no CIS. Tá participando o pessoal da... das oficinas de nutrição e alimentação, né, que rolam aqui no CIS, as mulheres, e também do artesanato. Então, na quinta-feira, além da feirinha que rola toda semana, toda quinta, a partir das 8h30, 9 horas, vai ter esse bazar, vai ter artesanato, vai ter também uma venda de lanches veganos, vegetarianos. Então, quem quiser chegar, de passo que conhecer o CIS, se não conhece, comer um bom lanche, conhecer o pessoal que está criando a associação, falar com as mulheres, é uma e boa valorizar, oportunidade. Valorizar, né, esse comércio local, né, valorizar é, uma associação que está sendo montada, isso é muito importante, né, essa coisa da geração de renda, né, delas conseguirem construir uma autonomia. São, existem muitas histórias, a gente até vai ter que correr atrás disso depois para estar participando junto, né, a rádio está... tá apoiando essa iniciativa. Uhum. Mas essa coisa da, das associações de produção, de comércio, né? Quando as pessoas se juntam, é uma história muito rica, assim, né? De força. Também na quinta-feira, né? Dia Nacional de Luta contra o Golpismo Midiático aqui em Pernambuco. Estamos falando mais uma vez da Globo. Contra a Globo. A Globo é tudo o que nós não somos, né? É. Tudo de ruim tá ali na Globo. E por isso, tipo, o FOPECOM está, o FOPECOM, que é o Fórum Pernambucano de Comunicação e o Frente Nacional pela Democratização das Comunicações, está convocando a população e entidades a construir o Dia Nacional de Luta contra o Golpismo Mediático no dia 5 de maio, com ações descentralizadas. Vai ter algumas ações centralizadas feitas pelo fórum, mas também quem quiser fazer uma ação, que eu fiquei pensando de, da rádio fazer alguma coisa no marco do bazar, da feirinha também, na quinta-feira mesmo. Tipo, fazer umas... aproveitar para fazer as camisas, a gente não quer fazer umas camisas. É mesmo, boa ideia, Gus. É, né? Poderia ser, é, né? É, a gente aproveitar, porque a gente tá aqui, essa coisa de atuar nos seus locais, né? É. Onde as pessoas nos conhecem, onde a gente tem um diálogo franco. Sempre... massa, gostei, gostei. Gostou? Da ideia. Que bom. Já na sexta-feira, na rua Hinaldo Xavier, agora é perto do Mamãe. É, porque é a nova referência, né? A gente sempre fala da feirinha de agroecológica Espaços Verdes, que rola a primeira sexta de cada mês e a terceira. E antes falava perto da Conde de Boa Vista e do, da Rua da Aurora. A partir de agora é bem pertinho do Mamão, do Museu de Arte Moderna aqui de Recife, de Pernambuco. Massa, é toda a feirinha agroecológica, né? Que a gente tem que conhecer, né? Assim, quem ainda não conhece tem que estar lá. E aí, artesanato de cerâmica, brechó, literaturas, alimentos saudáveis, né? Sempre tem uma alimentação legal, vegetais, livre de veneno também. E nessa próxima, né? Nessa próxima feirinha vai rolar oficina de mamulengos para crianças e adultos a partir das 3 horas da tarde. Nossa. E depois, 5h30, quando já o sol foi embora e a gente ficou na escuridão, exibição de vídeos sobre a temática das ocupações de escolas em São Paulo e Rio de Janeiro. Interessante proposta, né? Para sexta-feira. Por esse precinho, né? Gratuito. Você tá lá, porra, vamos aproveitar e fazer algumas coisas interessantes, né, nesse final de semana. que na mesma sexta-feira, às 15 horas, lá no Dachita, o Dachita de sempre, né? O nosso querido Dachita, vai ter um bazar, certo? Sexta-feira, às 15 horas. Além do bazar, vai ter uma palestra sobre horóscopo chinês, os arquétipos dos 12 bichos do zodíaco chinês e o ano do macaco de fogo com Yan Yinan. Caramba! É. Yinan Correia que vai dar essa palestra pra gente. E, porra, a história é massa, né? É uma coisa diferente pra gente ter que conhecer. Eu não sei nada de horóscopo chinês. Então, aqui pertinho, muito, né, também. Então, o Dachita que fica ali de frente para o colégio de aplicação. Restaurante vegetariano da galera. Então, já na segunda, o que, é que não, vai ter? Não, como na segunda? Na sexta-feira ainda, a partir das 20 horas, né? O Dachita é 15 horas, a feirinha é 12 horas, meio-dia, até 6 horas, 7 horas. Depois, Dachita 15 horas, 20 horas, vai ter a segunda temporada de Tropicamericanas no Terra Café Bar. Mas isso é na segunda, Gus. Não, é na sexta-feira, é a segunda temporada, eu tô lendo, irmão. Eu tô lendo... Enfim, eu tô lendo errado. Vai ter apresentações de Rildo de Deus e Anaíra Magin na sexta-feira, que vão abrilhantar a noite com suas belas canções e poesias. Eu já ouvi o som de Anaíra e, porra, eu acho ela uma artista fuderosa, assim, um som muito massa, então eu recomendo. Então, no Terra Café Bar, né? Que fica na rua Arturo Orlando, 113, Boa Vista, Recife. E o convite é com a contribuição de R$5. Para ouvir um bom som, é um preço acessível. Tá valendo, né? Pô, tá valendo. A gente paga muito mais com coisa tão pior, né? É, né? Já na segunda-feira... É, agora sim, segunda-feira. É. Posso falar segunda? Pode. Às 14, né? Como sempre, é a primeira segunda, não é isso? Segunda. É sempre segunda. Segunda. Sempre segunda. É bom que fica bom da gente lembrar. É o 24º Fórum de Práticas Integrativas do Recife, aqui no SIS. E dessa vez a temática vai ser da dança circular e contação de história. Então a gente tá sempre acompanhando, né? Tá fazendo essa cobertura do fórum. E aí, novamente, esses fóruns em que vem alguém que tem uma experiência, né, nessa área, seja dança circular, seja na contação de histórias, e vai comentar um pouquinho, pode fazer alguma vivência com a gente. Então é massa a experiência, tanto de conhecer um pouco mais sobre essas práticas de cuidado e práticas de saúde que o SIS oferece, essas duas tem aqui no SIS, quanto a gente poder vivenciar, né? Uhum. Muitas vezes rola essa vivência, de você poder, na hora, ter uma experiência diferente. E se perdeu alguma das últimas fóruns de práticas integrativas, o último foi o Teatro do Oprimido, pode procurar no nosso blog e também radioaconchego.wordpress.com e ouvir as coberturas do fórum que a gente faz com tanto amor e carinho. Massa, Gus. Então a gente... É, pronto. É, a gente vai agora para a cobertura lá do evento do cinema. Cinema Malanarquista. Poeira pergunta: o que o circo representa na sua vida? Meu nome é Aquila Lima. O circo para mim ele tem uma grande importância porque eu trabalho com arte de rua, apesar de não misturar. O meu carro principal é a música, mas como eu sempre me apresento nas ruas, nos coletivos, metrôs, tem um pouco da vivência do Clau. Eu utilizo da experiência da vivência do Mambembe, da arte de rua mesmo, do negócio de ir buscar, de improvisar, de lidar com o improviso. Até porque o que a gente faz não é só música, é mistura música com um pouco de clown mesmo, um pouco de teatro de improviso, poesia. Então assim, não só o circo pra mim, né? Também a música. Mas é um dos tripé, é um pé do tripé. Para mim, o circo representa a vida, a atividade, né? O movimento, o campo da vida. Então, meu nome é Chico Vieira. E o circo na minha vida, ele teve um fator muito importante porque eu vim resgatando coisas que eu deixei da época da minha adolescência, de infância, lá em São Lourenço e tal. E aí tinha que vir para as histórias e trabalhar, e aí você perde um pouco desse movimento, dessa coisa de brincar e tal. E quando eu fui fazer umas oficinas e comecei a me juntar, eu faço umas coisas de palhaço e tal, e depois queria brincar com malabar e conheci um pessoal. E isso me reacendeu aquela chama dos 14 anos lá de, porra, como é massa, sabe, tá mais próximo das pessoas através de uma linguagem. E eu já trago a linguagem da música e tal, mas é outra coisa, é outra sensação, é outro sabor, é outro sabor. E aí eu sinto a importância dele é isso, ele resgata coisas que... Que massa, mano! Coisas que eu perdi há algum tempo e tô reencontrando. No circo eu tava falando que quanto maior se dá espaço pra criança, agorinha, quanto maior se dá espaço pra criança, mais ela vai correr, mais ela vai ter uma circunferência. O caso dele, aí eu vi ele correndo por ali e é assim que eu me sinto, sabe? Cada vez que eu venho pra um encontro aqui do Cine em especial, que eles foram acompanhar um trabalho de música que a gente faz e tal, e aí eu decidi trazer meu pirraia e tal, e isso me instiga muito. Batalha assim, o circo. E hoje tá me trazendo coisas que eu já sentia, e é muito prazer revisitar isso e saber que eu posso ser isso. Além de tudo, eu posso ser isso também. Muita coisa, velho. Mas assim, como um guia. Um guia que me dá muitas ideias, tá ligado? Assim, através da arte de rua, eu consegui muita coisa que eu não tinha antes de fazer arte. Antes de ser artista de rua, jogar malabar, não tinha paciência. Era um pouco ignorante, tá ligado? Pouco não muito, tá ligado? Assim, através da arte de rua, tive mais acesso a culturas, pessoas, tá ligado? Lugares. Abriu a mente, tá ligado? Várias ideias, eu acho que muita coisa, velho. Muita coisa, cultura em geral. Acho que a arte de rua agregou na minha vida. Eu acho que o circo é uma janela de possibilidades e dá a oportunidade de tanto uma pessoa que nunca fez arte na vida começar a fazer e tem incentivo disso para continuar, ou tanto uma pessoa para começar a ter o circo como uma atividade física e a melhoria da qualidade de vida. O circo me proporcionou muita coisa, além de aprendizado, né, em questão de carreira acadêmica, que eu faço educação física e eu volto a teoria para essa área do circo, tanto como a questão social, né? Dá mais possibilidade de você fazer amizade, dá mais possibilidade de você ver o outro lado da moeda, porque eu tinha muito preconceito quando via alguém na rua e eu simplesmente julgava alguém por ele estar na rua. E quando eu comecei a ficar na rua, eu senti esse preconceito comigo, porque o pessoal sentia esse preconceito, né? Aí eu comecei a ver e parar de julgamentos das pessoas, porque eu comecei a sentir isso. Eu acho que o circo é uma quebra de barreira, porque tanto pode um rico como um pobre fazer arte. Valeu, galera! Rádio Aconchego. Rádio para ouvir, rádio para falar. É isso aí. Foi uma pequena cobertura do evento que a gente andou. A gente fez várias divulgações aqui, né? Do Cine Malanarquista. Uhum. Né, que os meninos que vieram aqui, Du e Edu, e comentaram um pouco. Foi uma conversa bem gostosa, né? Que a gente teve na época. E aí, eu acabei lá na... Tava lá no Cine. Na Várzea, na praça. Na Várzea. Eu fui naquela, assim. Nem fui com a intenção de fazer entrevista nem nada. Mas aí eu tava lá e eu pensei, porra... A gente falou tanto, né? Acho que... Aí criei coragem também. Tipo, acho que a mesma dificuldade que eu tenho de... Porque foi massa, assim, o evento. Eles estavam... Foi bem simples, né? No começo não teve o Cine logo. Foi, tipo, tinha uma galera sentada nos banquinhos e tal. Como se fosse em meia lua. E a galera deixou... Os equipamentos de circo no meio, assim, as bolinhas, os bastões, umas coisas assim. E aí quem queria ia lá e se apresentava, tá ligado? Que massa. Aí foi massa, todo mundo aplaudia, tudo, né? Que a ideia era essa, né? Tipo, você errar, mas a partir do erro você vai aprendendo. E aí foi, eu achei bem legal, assim, o evento. E aí pronto, aí eu aproveitei e fiz essas perguntinhas pra galera. Agora me lembrei, já que a gente está falando da Praça da Várzea, né? E nesse sábado próximo vai ter também parte da agenda cultural, vai ter atividade no Casarão da Várzea, com a galera de Salve Casarão da Várzea. Acho que vai rolar uma oficina de comunicação popular, se não estou mais informado, que a gente, nós vamos estar participando, ou algum parceiro nosso vai estar lá. Olha então, só. Convite também de manhã, acho que a partir das 8 horas, cedinho também, sábado, aí no Casarão da Várzea. Que é outra história que a gente está sempre comentando, né? Uhum. Então, massa, agora a gente vai para a parte 3 da entrevista? Vai. É a parte final, então escutem com atenção, porque depois disso não tem mais. E essa relação musical, como é que funciona dentro da capoeira Angola? A dimensão musical traz a diversão, né? Traz a brincadeira. Na roda você pode cantar o passado, o presente e o futuro. Você começa com um iê e você canta a sua ladainha, que é uma história, é uma poesia, é um desafio, é um lamento. Depois você faz a saudação, que você pode saudar aquilo, aquela ou aquele que você acredita que merece a tua saudação. E aí vem os cantos corridos. E aí sai para o jogo. E aí você pode cantar o que vai acontecer na roda de capoeira. Você não canta diretamente, né? Você canta camuflando tudo o que está acontecendo para que não fique explicado diretamente para alguém que está vendo pela primeira vez aquilo acontecendo. Você só passa a entender se você já tem um nível de consciência mais elevado ou você indo mais vezes para entender o que é que está acontecendo ali, o que é que está sendo cantado, sabe? Que melodia é essa? Que ritmo é esse? Né? Os instrumentos da bateria, por que estão tocando mais rápido? Por que estão tocando mais lento? Por que agora parou a música? Né? A música cantada é só a música instrumental e depois volta de novo a música cantada. Então, tem muitos mistérios para se cantar e digo que se aprende muito de capoeira só ouvindo as músicas. Se você não pode fazer a movimentação, escute as músicas, que você vai aprender muito da história também da capoeira Angola. Graças a Deus. Essa é a tua... como é para tu um ser mestre, assim, ter essa função de passar o conhecimento também, de transmitir essa cultura adiante? Então, é aproximar, né, o mundo místico, né, do mundo material, entende? E a função do mestre é guiar tanto as pessoas do mundo material, né, da forma como você vai ensinando a capoeira, e também guiar as energias que estão no mundo místico também, porque a partir do momento que você começa a tocar e cantar, você chama as energias, você chama as pessoas, e é importante que você possa equilibrar essas energias para que tudo o que veio saia melhor do que quando chegou. Então a roda de capoeira também tem uma dimensão de uma celebração espiritual. Exatamente, com certeza. E a função do mestre é entender isso e direcionar isso da melhor forma possível. Nossa. E para quem quer conhecer mais ou tá afim de participar, entrar nesse mundo da capoeira, que caminho você indicaria, assim? Então, um dos lugares para o treinamento é aqui no Centro Integrado de Saúde, o CIS. Estamos treinando terça, quarta e quinta das 19h às 21h30, e é só chegar. E aí a última pergunta que a gente sempre faz para quem é entrevistado é: para você, o que é poeira criativa? Poeira criativa é exercitar a criatividade. Poeira criativa é exercitar a criatividade, né? Que massa, Jorge. Porra, como eu escuto muito a galera falar na própria capoeira lá, aqui na Capoeira do Cis, muita gratidão né, pela presença de, pela fala de Jorge, assim, que me acolheu muito bem lá embaixo, na hora de conversar, e falou umas coisas bem bonitas, né? E terminou simples, sucinto e elegante. É muito legal, né? E a última fala foram... Essa última fala foi bem interessante, né? Essa coisa de a gente falar um pouco a dificuldade para fazer o movimento, né? Se você não conseguir fazer o movimento, escute. Aprenda com a música, né? E acho que olhe também, né? Olhe, não deixe olhar, não deixe perceber o que está acontecendo nessa roda, né? Aí, e com ele dizendo assim, calma aí, quem chega, não chega sabendo, não. A gente tem nossos segredos, como se tivesse uma... Há uma linguagem, né, interna. Sim, na capoeira, na capoeiragem, que você, e num grupo específico, eu acho também, né? E aí você precisa ir. Por isso que às vezes a gente chega num canto, já faz logo um juízo daquilo e vai embora. Não é assim. Opa! Uma ligação, hein? O que será? Tão, o que tão, será? Tão. O que será? É. Enquanto o Gus tá atendendo a ligação, eu vou falando aqui um pouquinho, tentando. Cidinho, obrigado, Cidinho, pela ligação, só interrompendo o nosso programa, que ele estava ouvindo o programa. Ah, ouvindo que programa, massa. Pela internet, né? Show de bola. Então, voltando até porque a gente estava conversando, mandar um abraço para Cidinho, né? Que está sempre escutando ultimamente nossos programas. Ele, o último ele já escutou também, elogiou e avisando, né? Quinta-feira, Cidinho Silva aqui, botando o melhor da música. Com senhora, né? É, edição especial Cirandas. Eita, que massa, Cirandas. Então, essa coisa, né, de você ir conhecendo aos poucos e aprendendo essa linguagem. E ele falou uma coisa que eu não tinha a menor noção, assim. Eu não conhecia esse aspecto, né? Que é esse aspecto espiritual, assim, que ele fala, né? De como a função dele em mestre também é estar equilibrando essas energias, uhum, que estão circulando naquele ambiente. É, e o cuidado, assim, a sensação foi um pouco de eu acho, assim, eu também ouvindo, né? De você tem que ter cuidado. Você, quando está tocando e cantando, está chamando as energias, está chamando as pessoas, né? Então, eu acho que também essa coisa de não qualquer um, não qualquer uma está nesse lugar, está nessa posição de mestre. E quem está na roda também faz parte dessa energia, né? Faz parte dessas pessoas que estão compartilhando o momento, que estão se vinculando, relacionando com uma, com alguma coisa mística, espiritual, né? E então, é importante que você vê a importância mesmo, né, dessa... Que assim, não, ah, é mestre capoeira. E você vê como... Pensa como nada demais. É, um é mestre capoeira, outro é engenheiro, outro é... Mas assim, é uma missão mesmo, né? É um... Existe um grau de responsabilidade muito forte naquela posição. Tanto nesse sentido da dimensão do conhecimento que segue, né, essa tradição cultural, essa tradição de resistência, que tem que seguir, né? Tem que estar vivo, essas músicas que tem que estar sendo cantadas, essa relação espiritual também que tem que estar sendo cuidada. É uma história massa, né? E além disso, né, se não se remite só na prática, né, você tem uma dança, uma luta, né? Você tem que saber dançar, tem que saber lutar, tem que ter elongação, flexibilidade, tem que tocar, ou toca, a galera aqui se mistura para tocar também, vai tocar o berimbau, vai tocar a percussão, vai tocar um agogô, é, alguma, sei lá, tá precisando uma arte que tenha mais alguma coisa, cantar também, né? É, muita coisa. Muita coisa completa, né? Nossa, fiquei até meio cansado. Só tô falando. Só de falar da capoeira, a gente fica cansado. Mas massa, capoeiragem, quem quiser frequentar, o espaço aberto e é acolhedor e receptivo. Né? Acho que a única exigência é você chegar de coração aberto, né? Chegar querendo trazer o bem, querendo ser o portador da paz, assim. E chegando assim, eu acho que você tem todo o espaço. Massa. Né? Então, quem quiser, como o Jorge disse, né? Toda terça, quarta e quinta, aqui no CIS, capoeiragem rolando de noite. E agora, Gus, a gente volta, finalmente tá de volta. Finalmente tá de volta, sim. Massa. Tava com saudade. Quando nosso sangue se funde num só corpo, rios de lágrimas convertidos em chuva, vozes de nossa América. El momento. de nosotros. Olá, então, esse momento de nós outros, a gente fez uma matéria assim curta, a ideia não é que seja muito longa, e aí eu trazer uma história que aconteceu, que eu achei interessante. Que aconteceu no Chile, em Santiago, Chile. Em Santiago, no dia de 11 de agosto de 1968. Eita, então nos conta um pouco o teteudo que você trouxe do momento de nós outros. Pronto, foi uma história que eu achei interessante quando eu tava preparando outra coisa, e aí eu vi que... Isso aconteceu e achei massa, assim, que nos anos 60, né, a gente sabe que existia esse contexto na América Latina de profunda crise econômica e, ao mesmo tempo, uma ebulição social muito forte, né? A época dos hippies, a época em que a luta pelo socialismo ainda era muito intensa, A Revolução Cubana, né? Também acontecendo. A Revolução Cubana em 59, não foi? 59, é. 59, a Revolução Cubana e toda a América Latina em processo de luta, que a gente teve João Goulart, né? Governos ligados às esquerdas, em vários países, que infelizmente muito desses processos culminou nas ditaduras militares dos anos 70. Final dos anos 60 já tinha a ditadura militar, né, também. Então, nos anos 60, em meio a toda essa intensidade, a gente tem um movimento que até hoje ainda existe, né, que é um movimento forte, que é a Teologia da Libertação, né, ligado aos grupos cristãos, que tentaram repensar a ideia a fazer uma intensa crítica à Igreja Católica, e a igreja como estrutura hierárquica organizada, né? Então, qual era a ideia? Era retornar a ideia ao espírito original do cristianismo, que é o espírito de comunhão e é o espírito de estar com os pobres, né? Na ideia de que Jesus Cristo, ele combateu os ricos em sua época. Então, ele combateu o Império Romano. Então, a ideia da igreja, uma igreja que lute pelo socialismo, né? Era uma história mais ou menos nesse sentido. Tô certo, Gus? Tá certo, tá certo. Então, nesse dia, 11 de agosto de 1968, perto do teu aniversário, né, Gus? Sim, mas ainda não tinha nascido, né? Houve um acontecimento que foi bem interessante, que foi a ocupação da Catedral de Santiago. Então, peraí, tem aqui cerca de 200 pessoas, certo? Que já vinham planejando isso há um tempo. Resolveram fazer uma ocupação de um dia na catedral. Então, na noite anterior, algumas pessoas ficaram escondidas na igreja. E de madrugada, às 4 da manhã, caso engano, na madrugada do dia 10 para 11, abriram as portas e a igreja foi ocupada. Imagina o frio que devia ser 11 de agosto lá no Chile. Eita. Meu irmão, Cordilheira dos Andes, 11 de agosto, inverno. Escuridão, 4 da manhã, ainda não amaneceu, né? A galera foi na guerra, né? Foi na intenção. Então, no dia seguinte, já estava informe que a igreja estava ocupada e tinha alguns informes na igreja, frente da igreja, como Cristo é igual à verdade, por uma igreja junto ao povo e à luta, e justiça e amor. Então, dizeres nesse sentido, assim. E aí, tipo, houveram alguns acontecimentos ao longo desse dia. Né, primeiramente, eles fizeram o que poderia falar de uma missa popular, né, que é uma missa diferente. Não foi uma missa, foi uma missa que teve um debate sobre essa questão, né, da igreja junto com o povo, a igreja em luta, a igreja querendo transformar a sociedade. E foi uma missa também em que houve a participação. Todo mundo comentou, todo mundo fez suas falas. Então, houveram falas de crítica à ocupação da Guerra do Vietnã, né, ao imperialismo norte-americano. Né, críticas a vários outros acontecimentos ligados à opressão no mundo. E finalizando, houve um almoço coletivo. E finalizando esse evento, houve um show naquela igreja de Isabel e Ángel Parra, né, que são dois filhos de Violeta Parra, que seguiram essa tradição da mãe de seguir em luta e em canto. Né, então, fizeram um show com músicas ligadas a essa tradição popular. Foi um show que eu imagino que deve ter sido um show belíssimo, assim. Eu queria ver. Uma igreja, né? Uma catedral, né? Com a acústica que a igreja a Catedral de Santiago deve ter, né? E com o que significa, né? Ocupar um espaço do poder, né? Porque a igreja é poder. E mais uma catedral, assim, que tem um bispo em Santiago de Chile, né? Deve ter sido bem emocionante, né? Pronto. Então, eu trouxe aqui um som de Isabel Parra, né, que é uma grande artista chilena que deu continuidade a esse trabalho de uma música engajada né? Uma música de luta, uma música socialista, uma música ligada às tradições populares. Então... É, e só para acrescentar uma coisa também de nosso contexto, né? Se tem opressão, vai ter luta, vai ter resistência, né? Então, nisso a gente tá mais junto. Sim, e a gente tem aqui, né? Porque boa parte da igreja, a mais hierarquizada da igreja, ao longo de toda a história, teve apoiando os governos de direita, né? Teve apoiando os ricos. E aí a gente tem, como em todo espaço, tem os dissidentes, né? Aqueles que estão lutando por uma coisa diferente. Inclusive na Igreja Católica, que em geral é muito opressora, racista, machista. Mas existe gente lá dentro também querendo propor uma história diferente. Então, vamos ouvir, né? Isabel. Mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas. Se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a cantar. Pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. El don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país. Então, gente, a gente teve Isabel Parra cantando uma canção sobre exílio, né? Sobre esse momento, porque é outra coisa, né? Após esse momento de grande efervescência, a gente teve o golpe, né, militar no Chile. E boa parte das e dos artistas, né, que tinham essa posição de esquerda tiveram que sair do seu país. E essa é uma música que ela fala de saudade, né? Fala, nem toda a terra do mundo vai suprir essa minha necessidade de retornar pra minha terra. É, se poderia escolher, voltaria para meu Santiago, né? É. Falava Isabel Parra e cantava Isabel Parra. Bom, a gente chegou mais a um final, né? Tudo bom acaba em algum momento. Esse poder criativo gostoso, devagarzinho, que começou uma correria danada, mas que aconteceu e aconteceu bem. Rapidinho, Augusto, só para... apresentar, né? A primeira, quem quiser conhecer a primeira música que rolou no... A primeira música é Luis Alberto Spinetta, né? É Muchacha Ojos de Papel. Dos... Foi a música que abriu o programa, né? Do final dos anos 60, 68, acho que é o disco. Aí. Um artista argentino, músico, né? Músico argentino, né? Abrindo o programa. Uma chilena quase no final. E agora a gente vai se despedir com Mestre Pastinha, do disco Primeira Faixa do... disco Eternamente. Eita. Da capoeira. Massa, mais música de capoeiragem então nesse final. E que bom, eu tô bem feliz. Acho que a gente tava na correria, porque eu tava um pouco preocupado mais cedo com o programa de hoje. Essa semana tinha sido um pouco, assim, meio corrida pra mim de outras coisas, assim. Tava envolvida com outras coisas, acabei... Sabe quando a cabeça não tá focando tanto, mas eu fiquei feliz. Eu achei que o programa foi, foi bem diverso, assim. E eu gostei de a gente ter um programa diversificado com alguns outros elementos, assim. Fiquei bem feliz. Então agradeço, né? Gus vai viajar, né? Semana que vem. É, Gus vai ficar fora. Fica fora por trabalho, né? Na verdade, é família e trabalho, mas é ainda um segredo. Porque eu também tenho meus segredos, né? Então. Ah, sim, então. Assim, eu vou falar para o público, se alguém não está ouvindo nesse momento. Vou viajar, vou visitar minha família. Lá na Argentina. Eita. Vou embora, vou ficar uma semana fora, 10 dias fora, e depois vou ter que viajar por trabalho. Duas terças vou ficar fora, vou tentar gravar alguma coisa para vocês não ficar com saudade de minha voz. Mas vou estar em outra história nessas duas semanas. Massa, então. A gente vai se despedindo hoje e ficando com essa música de Mestre Pastinha. Boa noite a todo mundo que quiser ter uma boa noite. Boa noite, boa noite. De comportamento, o leito. E maior é Deus. E maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, ha, ha, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira quando eu morrer. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja a capoeira. Não pode dar seu valor. Capoeira fez a África, africano quem o trouxe. Todos podem aprender, general também doutor. Desejar aprender, vem aqui em Salvador. Procure o mestre Pastinha, ele é o professor. E viva meu mestre, e viva meu mestre camarada. E quem me ensinou, e quem me ensinou camarada. E capoeira. Mas Pastinha é o maior. Canarinho da Alemanha. canarinho da Alemanha que matou meu curió. Eu jogo capoeira na Bahia e Maceió. Eu estou com 79. Olha, minha vida é uma vida muito atrapalhada para eu contar. Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que me conhecem, que já me acompanharam de infância e que vem me acompanhando, poderá dizer alguma coisa. Todos eles que quiser dizer alguma coisa sobre a minha biografia, pode dizer qualquer coisa. Eu aceito tudo e qualquer. Agora, tem uma coisa, não fui bobo na roda da capoeira, eu não fui bobo.